Olá, seja então muito bem-vindo. Cá estamos em mais uma rúbrica Tradição com Nutrição, como é hábito semanalmente, a meio da semana e ao final da semana, levamos até si, damos-lhe algumas dicas de como deve ter uma alimentação saudável. É uma rúbrica da responsabilidade de Rita Moraes, a nutricionista que teve a feliz ideia de há uns tempos atrás criar esta rúbrica. Rita, obrigado mais uma vez por estar aqui. Depois de uma semana com algumas experiências, não é? Foi engraçado. Hoje continuamos a falar de uma alimentação saudável, mas virada também para as crianças, que é preciso muito cuidado. Olá a todos, obrigada mais uma vez. Pois é, eu acho que fizemos aqui, e há pouco falávamos sobre a rúbrica da Catarina, que realmente foi uma experiência muito, muito, muito positiva. Quer dela, quer da mãe, sem dúvida. E quero que vocês também, se quiserem dar-nos o vosso feedback, é muito bem-vindo mesmo. E hoje é um dia especial. Porque é o dia das crianças. Claro que é especial como todos os outros dias, porque todos os dias deve ser comemorado, com amor, com carinho, respeito, atenção, dedicação, educação, mas tal como os outros dias, não é? Do pai, da mãe, dos avós, da prevenção da diabetes, da hipertensão, do celíaco, todos devem ser relembrados e assinalados. No entanto, para destacar o dia, decidi trazer a alimentação adequada para uma faixa etária mais baixa. No entanto, que muitas vezes é descurada. Bom, é nos primeiros anos de vida que adquirimos e consolidamos preferências, os gostos e hábitos alimentares, que se vão refletir toda a vida. Sabe-se hoje que a adoção de práticas alimentares saudáveis, desde tenra idade, está na base de um crescimento e desenvolvimento corretos, atuando simultaneamente na prevenção de doenças crónicas, metabólicas e degenerativas da criança e do adulto. O papel da família na alimentação e educação alimentar das crianças e jovens é inquestionável. E os estabelecimentos de ensino, como as creches, os jardins de infância, as escolas, a ATL, etc., cada vez mais assumem uma particular importância neste contexto. Bom, quando nos referimos a esta faixa etária dos mais pequenos, existem coisas que se devem promover, eu diria, obrigatoriamente, como a regularidade e o horário das refeições, pelo menos 5 a 6 por dia. O pequeno almoço, nunca sair de casa sem esta refeição, é importantíssimo para a saúde e para o rendimento da criança. A ingestão de água ao longo do dia, de água, bem como a qualidade do pão. O ideal é ser de fabrico tradicional e com pouco sal. A qualidade dos cereais do pequeno almoço, que devem ser pouco açucarados e sem chocolate ou mel. A ingestão de sopa, no início do almoço e do jantar. Consumo de legumes ou hortaliças, no segundo prato do almoço e do jantar. A ingestão de fruta, a qualidade dos lacticínios, a frequência do consumo de peixe, que deve ser igual ou superior ao da carne. O consumo de leguminosas, o feijão, o grão, as ervilhas, as lentilhas, as favas, que idealmente seria todos os dias na sopa ou no segundo prato. E este grupo é tão descurado. Claro que isto é fundamental para todas as crianças. E há coisas que devem ser restringidas obrigatoriamente, que a gordura deve ser o azeite. Não consumir outro tipo de gordura, que é mais prejudicial, ter atenção ao consumo de sal e de alimentos salgados, a adição, por exemplo, de açúcar, mel, chocolate, etc., a ingestão de alimentos doces, como bolachas, bolos, gelados, os snacks, devem ser restringidos a uma vez por semana, a ingestão de bebidas açucaradas, que também deve estar restrita a uma vez por semana, a ingestão de alimentos gordos, de fritos, etc. E claro, aquelas guloseimas que muitas vezes servem de presente, e isso leva-me também a dizer que existem cuidados que devemos ter. porque não devemos mesmo usar alguns alimentos para recompensar ou, pelo contrário, para castigar. Isto é tão errado, nós utilizarmos os alimentos como recompensa ou castigo. No entanto, eu apelo às famílias, aos cuidadores, para serem o exemplo das crianças. Portanto, se queremos que as crianças tenham estes cuidados, tanto positivos como aquilo que devem restringir, a família, os cuidadores devem dar o exemplo. E para mim, eu acho que é fundamental este aspecto. Não é nada que nós já em rubricas anteriores tivéssemos falado da alimentação cuidada que as crianças devem ter, até porque é desde aí que se começam a cometer alguns erros e que naturalmente, conforme vamos crescendo, temos tendência a que esses erros sejam ampliados. Temos vindo falar aqui de algumas notas que, Rita, que nunca é demais referenciar. É a alimentação, o horário da alimentação. Não deve ser muito espaçada segundo aquilo que se faz, deve-se comer diversas vezes. Aliás, não é só para ter uma alimentação saudável, até para a prevenção de algumas doenças. E depois o pequeno almoço. Há muita gente, há muita criança, nós também já falámos disso mais de uma vez, em que vão para a escola sem comer, ou apenas com um copo de leite, ou às vezes nem isso, ou mesmo muito pouco. E aí é que está o início dos tais problemas que mais tarde vêm. E mais tarde e no momento, veja, é incrível como se descura este pormenor, porque as crianças vão para as creches ou vão para as escolas, seja para onde for, elas têm que estar a funcionar a 100%, correto? Portanto, como é que nós queremos uma criança a funcionar, ou aquele cérebro funciona a 100%? Não, não funciona, tem, é impossível. Não. Tem que haver ali um pequeno almoço equilibrado, completo, para que haja um decorrer de um dia o mais saudável possível, para que não haja, por exemplo, hipoglicémias, que são aquelas quebras de açúcar, que podem até originar desmaios, para que não haja sonolência. E pensamos que aquela criança dormiu mal durante a noite, e não, pode não ser isso. Ter, por exemplo, educação física de manhã, ou fazer um desporto, fazer e não ter esforço, o rendimento que deveria ter e até se sentir mal. Portanto, as consequências são imensas. Eu não saía daqui só a falar delas, mas apelo realmente aqui aos pais, aos cuidadores e às crianças que, se nos ouvirem, elas próprias têm esta consciência, porque nas consultas que eu faço para crianças, elas percebem tão bem e reconhecem a importância. Portanto, eu acredito que isto tem que mudar, e deixar sair uma criança sem pequeno almoço é um enorme. Aliás, nós insistimos nisso porque sei que através da insistência e da repetição destes mesmos apelos que de facto se consegue corrigir alguma coisa. Depois há outra nota importante que também falámos, e isto vem ao encontro daquilo que noutras rubricas a própria Rita tem falado, que é a sopa, que já os meus avózinhos diziam que era as paredes do estômago, não é? Ou a tranca do estômago. E também em água, que o nosso corpo não fosse ele constituído em grande percentagem em água. Portanto, está aqui tudo o que é essencial para que, de facto, a pessoa, desde cedo, e neste caso as crianças, comece a ter uma alimentação saudável. Sem dúvida. E eu ainda também lembrava outra coisa, que é o ambiente das refeições, o comer devagar, o comer em família, sentados, não é comer uma vez... Que é isso que as crianças ver... não fazem. Claro, o comer... um está a jogar qualquer coisa, o outro está a ver futebol. E há avós que andam com o prato atrás do neto para conseguir... Exatamente. Não, tem que ser sentado à mesa, a conviver, a conversar. Isso sim é ter realmente uma boa refeição, um bom ambiente para a refeição. E depois há outra coisa, que é, não vale a pena, por exemplo, forçar a criança a comer, a repetir e come mais e come mais. Não, também não se deve fazer. Come aquilo e não vale sim, a pena. Se estiver cheio, não quer mais. Não é? E isso leva-nos também para aquilo de não come. Então vamos grelhar ali qualquer coisa ou fritar ali qualquer coisa, porque não estás a comer isso. Nem pensar. Mas que é um erro. São dois erros. E vai voltar a acontecer. Ou pelo contrário, portou-se mal, vais comer peixe cozida. Ou portaste bem, vais levar uma tableta inteira de chocolate. Pois. Não faz sentido nós fazermos isto, quer dizer, não vale a pena castigar ou recompensar com alimentos, porque depois a criança mais tarde vai sempre associar. Ela vai ter essa atenção e mais tarde volta a fazer o mesmo, claro. Para se repetir, naturalmente. É a principal atenção que todos nós devemos ter e os pais devem ter, precisamente, é uma alimentação saudável, começar cedo. Algumas dicas que nós vamos repetindo, e penso que só assim se consegue, e sabemos que muita gente consegue fazer isso. sabemos que às vezes também não é tão fácil para outras famílias, porque há outros tipos de complicações, inclusive há crianças que se levantam muito cedo para vir para a escola, que vêm às 6 da manhã, 7 da manhã para a escola, apanham o transporte para a escola, estão muito tempo sem comer, é muito complicado. Portanto, esse é um cuidado que os próprios pais ou os cuidadores devem ter. Nunca é demais lembrar nisto, neste dia em que a criança tem um dia especial, não é? Ou tem uma atenção especial. E até os cuidadores que trabalham com estas crianças, ou profissionais de saúde, que é fundamental terem essa consciência. Sim, senhora. Falámos hoje, até porque as crianças merecem, e neste dia muito especial delas, das crianças, falámos sobre os cuidados a ter, numa alimentação saudável, e desde pequenina que se torce pepino, acho que é assim, não é? Sem dúvida alguma, é mesmo isso. Vamos voltar no próximo fim de semana, Rita, com outras ideias, outras sugestões, as melhoras também, não é? As melhoras pois também, é. Porque nós pensamos que os profissionais também não adoecem, às vezes também, não é bem também têm assim. Estas coisas, mas as melhoras e até para a semana, Rita. Obrigada e até para a semana. Até para a semana, Rita Moraes, nutricionista responsável por esta rubrica Tradição com a Nutrição. Falamos de uma alimentação saudável, semanalmente, na Boa Nova, a meio da semana e aos sábados, depois do meio-dia, está aqui então a rubrica que nos ensina a ter uma alimentação saudável. Fique bem, vamos voltar para a semana. Um abraço, uma boa semana.